Este lado da fita magnética contém poemas alusivos a Santarém, gravados pelo autor Emir Bemergui, no dia 8 de julho de 1972. Como fundo musical, inicialmente ouvem-se o maestro Wilson Fonseca e seu filho José Agostinho da Fonseca Neto, em dueto de órgão e piano. E depois, somente o professor Isoca, executando ao piano canções regionais.